Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYD 917. Esse é o Sistema Clube de Rádio. Quer facilidade na hora de estacionar? Venha para o estacionamento do Posto Santa Luzia, no centro de Guará. Um local calçado, coberto e seguro para você guardar o seu veículo. Posto Santa Luzia, funcionamento 24 horas. Contamos com planos mensais e individuais, perto de tudo para você. Bancos, lojas, restaurantes e muito mais. Atenção, estamos alugando salas comerciais. Estacionamento Santa Luzia, Rua Monsenhor Filippo, número 170, no centro de Guará. Estacione aqui. O seu final de semana fica mais divertido no Sítio Santa Fé. Venha passar o final de semana num ambiente acolhedor, com campo de futebol e rio com várias piscinas naturais. Você em contato com a natureza. Eventos, festas, finais de semana e camping. Sítio Santa Fé, Estrada Plínio Galvão César, 19.900, Bairro dos Pilões. Telefones para contato: 99793-1036, 99163-0183. E 3125-3634. Ou acesse nosso Facebook, Sítio Santa Fé Pilões. Sabia que a Rádio Clube 97,1 FM também está nas redes sociais? Nos acompanhe no facebook.com/Rádio Clube FM Guaratinguetá e saiba sobre as principais notícias de Guaratinguetá e região. Também nos siga no Instagram, @ Rádio Clube FM Guaratinguetá. Lá tem muitas novidades para você. Rádio Clube 97,1 FM, a rádio da sua cidade. Bom dia, Clube! Bom dia! Bom dia com muita alegria! Clube! Bom dia pra toda a família! Só tá no começo, sorriso no rosto e muito astral. Bom dia, bom dia, bom dia. A seguir, Manhã Clube. Iniciando com você mais um dia de muita alegria, com otimismo e de bem com a vida. Manhã Clube. Para você se ligar em nossas primeiras atrações: Guia Rural, Saúde com S, Bom Dia Natureza e muito mais. Aproveite e participe indicando sucesso por carta ou pelo Disque Música. Quem fala com você é a Clube Cidade. E quem dá o toque sertanejo é ele, Trigueirinho. Levantei a tampa, voltei ao passado. Meu mundo guardado dentro de um baú. Encontrei no fundo, todo empoeirado, o meu velho laço bom de couro cru. Me vi no arreio do meu alazão, perante na mão, no meio da boiada. Abracei meu laço, velho companheiro. Bateu a saudade, veio o desespero. Senti o cheiro da poeira na estrada. Madrugada, amiga. Aqui nós estamos de volta, de novamente, graças a Deus. Mais um dia de trabalho. Vamos iniciar junto com vocês, a partir de agora, através da sua Rádio Clube. Nós vamos contando a história do Bandeado da Viola, levando a música sertaneja até você, a partir de agora até as 8 horas da manhã. Estrada de poeira, de sol, chuva e frio. Estrada ainda resta um pequeno pedaço. Olá, aqui na produção do programa, na direção geral da família Sanini e também na supervisão do Ricardo Zambrana. Poeira da estrada, só resta saudade. Oh, trabalho do som do Aquarius Mixagem do companheiro Nelson Silvio, Nelsinho Madrugadeiro. Muito bom dia! Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza, esse é o meu lugar. Manhã Clube, com Trigueirinho. Oi, nós, travês, oi, nós. Travês aqui, pra cantar pra vocês. Pra cantar pra vocês. Travês, oi, nós, travês aqui. Pra cantar pra vocês, os modão caipira. Oi, nós, travês, oi, nós. Travês aqui, pra cantar pra vocês. Pra cantar pra vocês. Travês, oi, nós, travês aqui. Pra cantar pra vocês, os modão caipira. Quem gosta bate palma, quem não gosta vai embora. Se não gosta porque veio, porta a porta e dá o fora. Toca sanfoneiro, o povo quer ver teu fole. Enquanto você vai abrindo, eu vou tomando mais um gole. Oi, nós travês. É, nós na vida falando de música sertaneja até as 8 horas da manhã, aqui na apresentação desse amigo de vocês. Sou eu, Trigueirinho. É, pra você que tá acordando agora, ligando seu rádio, tá na sintonia da Clube, tá bem? Vai meu abraço, meu bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia pro sol da manhã, bom dia pros homens da terra, bom dia irmão ou irmã, bom dia pra quem não faz guerra. Dia. É um prazer estar em sua companhia. Manhã Clube com Trigueirinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Dia pro sol da manhã. Bom dia pros homens da terra. Bom dia, irmão ou irmã. Bom dia pra quem não faz guerra. Hoje é dia 20, né? 20 de setembro, segunda-feira, 2021. Bom dia, Pai Salvador. A partir de agora, nós vamos com as nossas publicidades, utilidade pública, a hora certa, as músicas de duas em duas, para você curtir aqui a Manhã Clube. Sabe que amanhã o clube tem o suporte comercial do programa, que é o Mauro Grodizio, que é peça para tratores, Valmet, Massim Ferro, Ford, grande história de disco para arado. Vocês encontram também, tá na Santa Rita, né? Na Avenida Rui Barbosa, 935. Da vida é a gente vencer cada dia. Unicanor é material para construção, construindo com você desde o alicerce ao acabamento, servindo qualidade, variedade de madeira, de tudo espécie, revestimento e piso porcelanato, facilita os pagamentos. É na Avenida Integração 1420 da Vila Brasil. Do terceiro milênio. Se vocês querem passar seu final de semana no ambiente acolhedor, no sítio Santa Fé, no bairro dos Pilões, estrada Plínio Galvão César, número 19.900. Ninguém vai mudar nossa ideia, eu sei que você vai sorrir. Olha a hora, gente, cuidado para a melhor do trabalho. São 6 horas e 7 minutos agora na Clube. Bom dia. Por aqui nós vamos de madrugada dentro, cantando história no Pajé da Viagem, com você que está acordando agora. E agora nós vamos de música, maestra, com você. Você me visitar pelo caminho onde a Juriti passeia, mais ou menos légua e meia, é ali o meu lugar. O sol penetra entre as folhas da candeia, vai formando na batida que existe no meu sertão. A grama verde é o tapete da chegada, o gado manso ruminando no curral, o vento agita a copada da palmeira, como se fosse bandeira hasteada em meu quintal. Não bata forte quando passar a porteira, e a pancada da madeira machuca meu coração. Lembra a batida que alguém deu na despedida, fazendo da minha vida morada da solidão. Meu endereço não tem rua asfaltada, não tem farol de parada, nem tão pouco contramão. É a lua branca, o farol da avenida, clareando a estrada batida que existe no meu. Manhã Clube é sucesso. Atenção para a hora, pedreiro. Olha o galinho da cadeira, o reloginho tá marcando 6:10 já na Clube. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. Bom dia, Clube. Nova manhã, na Clube, com Trigueirinho. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e ela me deu fora. Tô no mato sem você. Quem me amava de verdade se cansou e bateu asas. Já tem alguém que te adora, enquanto busquei lá fora que eu já tinha em casa. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. Aô, trem que dói. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado, alguém que está do nosso lado só tem valor depois que perde. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. aceita que dói menos, aceita que dói menos. Manhã Clube é sucesso. O rádio, mais do que nunca, prova sua relevância e abraça a sociedade com aquilo que o cidadão quer ouvir: a verdade. O rádio nos dá a tranquilidade de o que está sendo noticiado em nossa programação é de fato verdade. Ainda mais nos dias de hoje, onde tudo que não precisamos é de notícias fantasiosas, mentirosas, as tais fake news. Então já sabe, para se informar sem precisar ficar duvidando do que você está recebendo de informação, conte com a nossa programação. Conte com o rádio para validar tudo aquilo que você queira saber. Pois é assim que o rádio até hoje é tido como um dos principais meios para se ter a notícia com credibilidade. Rádio, para se informar de forma séria e com credibilidade. É só ligar. Clube! O seu final de semana fica mais divertido no Sítio Santa Fé. Venha passar o final de semana num ambiente acolhedor, com campo de futebol e rio com várias piscinas naturais. Você em contato com a natureza. Eventos, festas, finais de semana e camping. Sítio Santa Fé, Estrada Plínio Galvão César, 19.900, Bairro dos Pilões. Telefones para contato: 99793-1036, 99163-0183. E 3125-3634. Ou acesse nosso Facebook, Sítio Santa Fé Pilões. Sabia que a Rádio Clube 97,1 FM também está nas redes sociais? Nos acompanhe no facebook.com/Rádio Clube FM Guaratinguetá e saiba sobre as principais notícias de Guaratinguetá e região. Também nos siga no Instagram, @RadioClubeFMGuaratinguetá. Lá tem muitas novidades para você. Rádio Clube 97,1 FM, a rádio da sua cidade. Quer facilidade na hora de estacionar? Venha para o estacionamento do Posto Santa Luzia, no centro de Guará. Um local calçado, coberto e seguro para você guardar o seu veículo. Posto Santa Luzia, funcionamento 24 horas. Contamos com planos mensais e individuais, perto de tudo para você. Bancos, lojas, restaurantes e muito mais. Atenção, estamos alugando salas comerciais. Estacionamento Santa Luzia, Rua Monsenhor Filippo, número 170, no centro de Guará. Estacione aqui. Sábado, das 8 às 10 da manhã, na Clube FM 97,1, Revista 97. Apresentação: Valdemir Barbosa. Informação e música. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. A alta real já descontada, a inflação de 16,6% na arrecadação previdenciária ao longo do mês de julho, na comparação com o mesmo período do ano passado, comprova que há um processo de retomada das contratações com carteira assinada no Brasil. Segundo dados da Receita Federal, o volume de ganhos previdenciários saltou para 38,957 bilhões de reais em junho e acumula arrecadação de 260,2 bilhões de reais em 2021, o que corresponde a um avanço ainda maior de 17,7% para os sete primeiros meses do ano. As receitas previdenciárias vão em linha com os últimos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que indicaram para uma abertura de 316.580 vagas com carteira assinada em julho e de 1.848.304 no acumulado dos sete primeiros meses de 2021. Notícias da hora. Bom dia pra você. É a Rádio Clube. Tudo de bom. E seu dia seja uma beleza. Cheio de alegria. De fantasia que deseja o pessoal aqui da Rádio Clube. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Manhã Clube com Trigueirinho. Trigueirinho. Aguenta, coração, aguenta que o sanfoneiro é bom no batidão. Nos braços desta mulherada vou molhar a camisa aqui neste salão. A loirinha é de Janaúba, a mulata é de Catalão. A mestiça é de Tuiutaba e a morena é do Barretão. Olha a hora, gente, já são 6 horas e 20 minutos, aqui nós vamos indo de madrugada dentro e com você que está com o seu rádio ligado, muito obrigado pela audiência, vamos junto aqui na Clube. Mas nós temos aí, né, também o suporte comercial do programa, que é o Mauro Agrodizio. Mauro Agrodizio é peça para tratores, Valmet, Massa em Ferro, Ford, grande estoque de disco para arado, grade aeradora, filtro de óleo, lubrificante, tudo você o tratou. Tá lá o Mauro Dito Rico, tá lá no balcão atendendo você, né? Tem pronta entrega, aceita as encomendas, facilita os pagamentos quantas vezes você quiser. Tá aí na Avenida Rui Barbosa, 935 da Santa Rita, e o telefone é o 3122-3889-3133-8433. Estou em Minas, o meu pensamento cruza a fronteira e vai pra Goiás. Mas quando estou no estado de São Paulo... Você sabe que nós temos também o Nicanor, material para construção na Vila Brasil. Está construindo com você desde o alicerce ao acabamento, servindo qualidade, preço bom de verdade. É a maior variedade de madeira, piso, revestimento, porcelanato, com tintas em geral, telhas, cerâmicas maltadas, encontramos lá, né? Cimento, preço imbatível. Temos parcelamento no seu cartão de crédito a 10 vezes sem juros. Ah, então você não se esqueça que lá nós temos a galera também que atende você no balcão, o Elito, o Tiago, a Adriana, a Denise. E o Nicanor está atendendo você também lá na Avenida da Integração, 1420 da Vila Brasil. Telefone 3133-1444, 3133-5851. Vou molhar a camisa aqui neste salão. Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. Agora são 6 horas e 22 minutos na Clube. Bom dia, Clube, bom dia. Bom dia com muita alegria. Clube. Bom dia pra toda a família. O dia só tá no começo, sorriso no rosto e muito astral. Bom dia, bom dia, bom dia. Manhã Clube com Trigueirinho. Eu tô de surdo de pão, tô derramando alegria, tô feliz demais da conta, tô chonado sem quantia. Agora 6 horas e 23 minutos aqui nós está apresentando amanhã Clube. Nós falamos aqui do sítio Santa Fé, é no Vale dos Quilões, estrada Plínio Galvão César, número 19.900. Lá você pode passar seu final de semana, um ambiente acolhedor, com um campo de futebol, rio, com vários poços, você em contato com a natureza, evento, festa, finais de semana, camping, sítio Santa Fé, no bairro dos Pilões. O telefone é o 997-931036, 991-630183. Três horas e 23 minutos, nós vamos mandando abraço para o pessoal que está curtindo nós. Alô, meus amigos da Fazenda Engenho d'Água, né? Está lá ligar com nós também. Alô, seu Vicente, como é que tá tudo? Muito bom dia com a dona Maria. Está lá o trio, né? A Deise, mais o Denilson, mais o seu Wilson, né? Catinha, Fabrício, Henrique, Maiara, Cris, Nadir, André e Adriano. Bom dia lá pro Zucão. Alô, Zucão, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Macedo, que tá acordando mais cedo também, né? Tirando o leite das vacas vendadas, tá lá a dona Ana, tá lá o também o Luiz Carlos. E o pessoal aí da Vila, né? Engenho d'Água, muito bom dia! Para gozar mais a vida, beijo seus lábios de mel. Então, né, mandar um abraço também lá pro Pedrinho, né, Roseli, pessoal aí, Maicão, lá do Clube dos 500, que tá na escuta com nós. E enquanto a hora passa, estão fazendo formação regaça nesse trem, e agora nós vamos fazendo de música, maestro. Em Brasília espalharam um boato muito chato que o mundo vai se acabar. Mancebique de orelha no rádio, mancebique de olho no jornal. Porque vou te contar, no dia que o mundo se acabar, nesse dia a gente tem que resolver que nós temos que esconder aquele galo bolinho. Já depois do fim do mundo a gente ter um macho pras galinhas, um macho pras galinhas. Padre, também temos que esconder aquele touro garanhão, grandão e arruaceiro. Já depois do fim do mundo a gente tem o bicho que sabe fazer bezerro. O bicho que sabe fazer bezerro. Você fique de orelha no rádio, você fique de olho no jornal, porque vou te contar, no dia que o mundo se acabar. Compadre, pense bem no dia D, porva vai, garrafa feder, e tudo nós vira mingau. Já depois do fim do mundo a gente tem casar do bicho que faz miau, o casar do bicho que me faz miau. Compadre, também temo que a lembrar e a sete chaves nós guardar, o cachorro e a cachorra. Já depois do fim do mundo a gente tem que evitar que a raça morra, evitar que a raça morra. Você fique de orelha no rádio, você fique de olho no jornal, porque vou te contar, no dia que o mundo se acabar. Compadre, acabei de me lembrar que o jegue irará, também temo te esconder. Já depois do fim do mundo a chega a ter um jegue pra lhe comer, um jegue pra lhe comer. Compadre, sabe que na formação a gente quase se esqueceu de guardar uma comadre. Depois do fim do mundo a gente tem um pecadinho pra conversar com o padre, um pecadinho pra confessar o padre. Manhã Clube é sucesso. Acerte os ponteiros, lavrador. Olha, o galinho tá cantando, o reloginho tá marcando, já são 6:30. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. Bom dia, clube. Nova manhã, na clube, com Trigueirinho. Que saudade eu sinto, nunca mais esquecerei. Saudade do interior, de tudo que lá eu deixei. Saudade do interior, de tudo que lá eu deixei. Uma estrada de terra vermelha, sem asfalto e sem mais proteção. É assim que o sertanejo gosta, ver poeira subindo do chão. Uma jardineira sem horário, dentro dela um modesto chofer, que não marca ponto de parada, para sempre onde a gente estiver. Que saudade eu sinto, nunca mais esquecerei. Saudade do interior, de tudo que lá eu deixei. Saudade do interior, de tudo que lá eu deixei. E numa casa de pau a pique, onde está a civilização, encontramos pessoas sinceras, dispostas a nos dar a mão. Lá existe feijão do melhor, e arroz socadinho ou pilão. Não se usa comida na mesa, quem quiser vai buscar no fogão. Hoje sinto saudade de tudo, nunca mais eu vi a jardineira. Também não vi mais o meu amor, a minha namorada primeira. Nunca mais vi o fogão a lenha, e o que eu penso não tem solução. O meu céu se fechou de repente, hoje eu vivo nesta solidão. Que saudade eu sinto, nunca mais esquecerei. Saudade do interior, de tudo que lá eu deixei. Saudade do interior, de tudo que lá eu deixei. Manhã Clube é sucesso. O rádio, mais do que nunca, prova sua relevância e abraça a sociedade com aquilo que o cidadão quer ouvir: a verdade. O rádio nos dá a tranquilidade de o que está sendo noticiado em nossa programação é de fato verdade, ainda mais nos dias de hoje, onde tudo que não precisamos é de notícias fantasiosas, mentirosas, as tais fake news. Então já sabe, para se informar sem precisar ficar duvidando do que você está recebendo de informação, conte com a nossa programação. Conte com o rádio para validar tudo aquilo que você queira saber. Pois é assim que o rádio até hoje é tido como um dos principais meios para se ter a notícia com credibilidade. Rádio, para se informar de forma séria e com credibilidade. É só ligar. Clube! Atenção, o estacionamento Santa Luzia está alugando uma sala para fins comerciais e também um barracão com 120 metros quadrados, excelente para lavador, oficina mecânica, depósito e outros afins. Os interessados poderão obter mais informações no local, a rua Monsenhor Filipe, número 170, centro, ao lado da Caixa Econômica Federal, ou ainda pelo fone 981 40 6333, direto com o proprietário. Sábado, das 8 às 10 da manhã, na Clube FM 97,1, Revista 97. Apresentação: Valdemir Barbosa. Informação e música. Atenção, cidades do Vale da Fé, de Pindamonhangaba até Cruzeiro. A Via PrevSeg é uma empresa especializada em garantir a você os seus direitos no recebimento do seguro DPVAT, seguro de vida, do seu veículo, seguro empresarial e também todos os benefícios do INSS. Você pode ter direito à aposentadoria rural e não sabe. Você pode se aposentar sem nunca ter contribuído para o INSS. Consulte os seus direitos pelo telefone WhatsApp 997527092 e você não paga nada para saber se tem ou não direito. Consulte, é de graça. Via PrevSec, o seu direito garantido. 997527092. Sabia que a Rádio Clube 97,1 FM também está nas redes sociais? Nos acompanhe no facebook.com/Rádio Clube FM Guaratinguetá e saiba sobre as principais notícias de Guaratinguetá e região. Também nos siga no Instagram, @Rádio Clube FM Guaratinguetá. Lá tem muitas novidades para você. Rádio Clube 97,1 FM, a rádio da sua cidade. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. A produção industrial brasileira apresentou queda em 7 dos 15 locais analisados pela pesquisa industrial mensal na passagem de junho para julho. O Amazonas teve o maior recuo, menos 14,4%. A retração em São Paulo, menos 2,9%, foi a segunda maior, mas a primeira em influência no resultado por conta do peso da indústria paulista na produção nacional. Os resultados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Para o analista da pesquisa, Bernardo Almeida, o mês de julho demonstra em primeiro plano o retrato da indústria regional que já era visto antes da pandemia. Depois de 4 taxas positivas, a queda no Amazonas em julho eliminou parte do crescimento de 18,6% acumulado entre março e junho. 2 setores muito influentes no estado tiveram baixo desempenho, bebidas e de outros equipamentos de transporte, explicou Almeida. Notícias da hora. Bom dia pra você. Rádio Clube. Tudo de bom. E seu dia seja uma beleza. Cheio de alegria. De fantasia que desejo pessoal aqui da Rádio Clube. Sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Manhã Clube com Trigueirinho. Era o sol do meio-dia, tava um calor arretado quando ela foi chegando. Sentando do meu lado, nunca vi coisa mais linda que mulher de avião. Tomando água de coco era uma tentação. Olha, agora, gente, agora são 6 horas e 38 minutos, tá faltando um pouquinho para daqui a pouco, logo mais às 7 horas, nós temos aí, né, o Edson Risca, suas vozes aveludadas aqui no Espaço da Manhã Clube. Ele já raspou a barba, já tomou café com o grande mito, tá prontinho para trabalhar para a grandeza do Brasil, né, seu Edson? Muito bom dia! Então, gente, nós temos aí o suporte comercial do programa, que é o Mauro Agrodizio. O Mauro é peça para tratores, valmetes, massinho, ferro, Ford, grande estoque de disco para arado, grade, aradura, filtro de óleo lubrificante. Nós encontramos lá com o Mauro, tá lá o Dito, o Rico. Estamos lá com a mão na massa, lá no balcão, atendendo você. É na Avenida Rui Barbosa, 935 da Santa Rita. Telefone 3122-3889. 3133-8433. Mulher de avião, tomando água de coco, era uma tentação. Virava o coco na boca, dava uma labidinha, derramava água na roupa e ficava. dava molhadinha naquele jeito gostoso. Olha aqui, gente, o Nicanor, que é material para construção na Vila Brasil, está construindo com você desde o alicerce ao acabamento, servindo qualidade, preço bom de verdade, maior variedade de madeira, né? Telhas, temos a esmaltada, temos também tintas em geral, piso, revestimento, porcelanato, vocês encontram lá também. Tem pronta entrega sem encomenda, facilita os pagamentos. É na Avenida Integração, 1420 da Vila Brasil. Nicanor atende através do telefone 3133-1444, 3133-5151. E alisava o canudinho, pra me deixar no sufoco da puta piano, bolsa pra me deixar doidinho. Para aqui no sítio Santa Fé, já pode passar seu final de semana, ambiente acolhedor com campo de futebol e muito mais. Você em contato com a natureza, piscina natural, camping. Sítio Santa Fé é no bairro dos Pilões, estrada Plínio Galvão César, número 19.900. Você já anota o telefone 997-9310-36, 991-630183. Acerte com a gente. Hora certa. Tá faltando agora só 20 minutos para as 7 horas da manhã. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Você, você, meu bem querer. O melhor do sertanejo. Rádio Clube. Manhã Clube, com Trigueirinho. Escreveu, valeu, o pouco meu. Eu só perdoo mesmo, é mulher de amigo meu. É, a gente agora está faltando só 19 minutos para as 7 horas da manhã. Nós estamos apresentando a Manhã Clube, mas enquanto isso, vamos mandando um abraço para os pessoal que está curtindo nós, está com o seu rádio ligado na sintonia da Clube. Vamos mandar um abraço pessoal da padaria do Gerudei. Amigo Carlão, bom dia, como é que tá tudo? Tá lá o Carlão, o Carlinho, o Jonas, o João Paulo, a Rafaela, a Érica, o Pimenta, né? E lá na Vila Regina tá lá o Zaga, né? O Zaga também na Vila Regina. Tá lá também o João Pescador. Tá lá também o... deixa eu ver também o amigo da ambulância, o Nelsinho da ambulância, né? Que tá curtindo nós. Muito obrigado pela audiência. Um abraço lá também pro Derli, lá da mercearia do Gironeiro. Alô, Derli, já tirou o cor do cabo, tá pronto para trabalhar pro Grande do Brasil. Bom dia para você. Bom dia também, né, para todo aí do Gironeiro que tá curtindo nós. Pessoal da Tamandaré, bom dia, né? Bom dia pro João Coxinho, dona Fia, tá lá. O seu Pedro, dona Maria Aparecida, tá lá também o João do Bar. O Vando do Clube Prainho, Pena. Muito bom dia também, pessoal dos Mota, né, lá do Machadinho, tá lá. Zé do Burro, Ana Paula, bom dia lá pro Goiabão, e todos aí dos motos das encostas da montanha que tá escutando com as orelhas. Bom dia! Olha, agora vai estar voltando 17 minutinhos só para as 7 horas da manhã. Nós vamos curtir mais música, maestro! Papai e mamãe, desde criança eu amo loucamente esse moço. E hoje, por ele ser pobre, não permitiram nosso casamento. Mas nós fizemos um juramento de seguirmos um só caminho. E lá no alto da serra, deitados sobre a terra, vamos morrer bem juntinhos. Não chores, papai, e nem fiques em desespero. Guarda bem o teu dinheiro. Erga por mim somente uma cruz. Peço perdão ao Senhor, porque pelo nosso amor vamos entregar nossas almas a Jesus. Ao ler aquela cartinha, ficaram todos assustados e lá em cima da serra. Manhã Clube é sucesso. Olha a hora certa, caminhoneiro. É, o Guarita cantando, o reloginho tá marcando, faltando 12 minutinhos só para 7 horas da manhã. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. Bom dia, Clube. Manhã Clube, o programa número 1 do seu rádio, com Trigueirinho. Deus, eu quero estar sempre contigo, você é meu grande amigo. E em você encontro paz. Por você eu sei que sou amado. Quando você está ao lado, a tristeza se desfaz. Deus, o teu abraço me conforta. Só você me abre a porta quando eu quero descansar. Mais seguro quando tudo está escuro, você vem pra iluminar. Só o teu abrigo é verdadeiro, você é meu companheiro e você me faz tão bem, faz tão bem. Só a tua força absoluta faz parar a força bruta que o mal possui também. Deus, eu nunca vou estar sozinho. Você é o meu caminho e é você quem me conduz. E me

aí eu botei meus bois na canga e carreguei meu carretão. Aí era ainda noite cerrada, já eu estava no espigão. Aí era eu e o boi maiado, emparelhado ao boi marrão. Aí só nós três, na madrugada, cortando estrada, escuridão. Aí uma estrela se desgarrou, aí defuminou meu carretão. Minha pareia se abalou, aí e se matou no ribeirão. Lá uê, meu boi malhado, aí lá uê, meu boi marrão. Ai, quando lembro, choro abafado, ai, e quando canto, é de paixão. Ai, a saudade não é brinquedo, quando se apossa de um coração. Aí eu às vezes me acordo cedo, me estremeço na solidão. Aí me aparenta minha parelha, puxando o carro no chapadão. Aí era assim desde menino, mas o destino me fez traição. Aí uma estrela se desgarrou, ai, e fulminou meu carretão. Minha pareia se abalou, ai, e se matou no ribeirão. Lá uê, meu boi maiado, ai, lá uê, meu boi marrão. Ai, quando lembro, choro abafado, ai, e quando canto, é de paixão. Lá uê, meu boi malhado, ai, lá uê, meu boi marrão. Ai, quando lembro, choro abafado, ai, e quando canto, é de paixão. Manhã Clube é sucesso. Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda média Rádio Clube, 97 FM ZYD 917. Esse é o sistema Clube de Rádio. Este recado é para você, empresário. Você já parou para pensar que justamente agora que você está impossibilitado de abrir as portas do seu negócio para o público, você tem que manter aberto a sua vitrine de negócios na mente das pessoas? Calma, eu explico melhor. Por mais desafiador que seja, e não estamos ignorando isso, você, empresário, precisa seguir. Não pode jogar a toalha. O Brasil precisa de você. Milhares de vidas dependem da sua coragem, da sua determinação. Mesmo com as portas físicas do seu negócio fechado, você precisa deixar claro que está vivo. Pode entregar a domicílio aquilo que você produz, vende ou cria. Não deixe com que as coisas fiquem mais difíceis do que estão. Se reinventar é preciso e permanecer em contato com seus clientes é fundamental. Isso é passageiro, mas se você não tomar alguns cuidados, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com o rádio para manter fresco na memória dos seus clientes tudo aquilo que você é, representa e tem para aqueles que possam contar com você, mesmo neste momento. É hora de minimizar ao máximo os danos desta crise. E o rádio pode ser o seu grande aliado. Não desista. Continue mostrando para todos, através do rádio, que você é maior que tudo isso. Anuncie no rádio. Rádio. Oferecimento de Ótica Macedo, o centro da boa visão, vai ao ar Pingos de Sabedoria, compilação de textos e apresentação de Edson Reis, comunicando a alegria de viver. Alô, bom dia, amigos ouvintes. É sempre uma alegria estarmos juntinhos e todos vocês. E falando em bom dia, tem boa noite também. Deitar de qualquer jeito após um dia de trabalho, em vez de relaxar o corpo, pode atrapalhar o seu descanso. É isso que é uma mensagem que vamos ver hoje para vocês. Você já sentiu ou tem dores ao acordar? Muitas vezes, isso está relacionado à maneira como você dorme. Será que o travesseiro é o correto? O colchão é adequado? Está utilizando a postura certa? O sono é um momento muito importante, não só para a mente, mas para o corpo também. Pois é neste período que o organismo produz vários hormônios importantes. Algumas células recompõem, afetando o corpo, tanto física como emocionalmente. Enquanto dormimos na posição horizontal, os discos intervertebrais da coluna se reintegram e as articulações se lubrificam, ajudando a manter as partes osteoarticulares mais saudáveis. Sempre temos dúvidas em relação ao colchão e ao travesseiro. Ao contrário do que pensam, não faz diferença se o colchão é de espuma ou de molas. O que realmente importa é a densidade do colchão, a fim de que se adapte ao peso da pessoa. O colchão deve manter a coluna reta e a região do quadril não pode afundar no colchão. A densidade deve se adaptar às curvaturas do corpo quando deitado. Isto varia de acordo com cada pessoa. Por isso, é importante, antes de tudo, tentar experimentar, deitando nele, sentindo a própria forma e o peso. E se a cama for para casal, ambos devem se sentir bem, seja qual a densidade. Em relação ao travesseiro, ele não deve ser muito alto nem muito baixo, para variar de acordo com a postura do dormir. Em casos, a pessoa pode utilizar um, dois ou três travesseiros, ou aqueles modelos de travesseiro de corpo. Portanto, deitar é importante para ter um bom desempenho dentro da noite. Ao fazer seus óculos, pesquise sempre a alta tecnologia utilizada para a confecção destes óculos, como é o padrão da Ótica Macedo, o centro da alta tecnologia digital. O centro da boa visão. Ótica Macedo, Dr. Martiliano 50. O centro da boa visão. Olá, amigos! Eu convido vocês a ouvirem aqui pela Rádio Clube AM 690 o programa Tenda do Samba, aos sábados, a partir das 10 da manhã, ok? E viva o samba! A tenda espalha pela cidade, Tenda do Samba é carnaval de verdade. Atenção, cidades do Vale da Fé, de Pindamonhangaba até Cruzeiro. A Via Preve Segue é uma empresa especializada em garantir a você os seus direitos no recebimento do seguro DPVAT, seguro de vida, do seu veículo, seguro empresarial e também todos os benefícios do INSS. Você pode ter direito à aposentadoria rural e não sabe. Você pode se aposentar sem nunca ter contribuído para o INSS. Consulte os seus direitos pelo telefone WhatsApp 997527092 e você não paga nada para saber se tem ou não direito. Consulte, é de graça. Via PrevSec, o seu direito garantido. 997527092. O seu final de semana fica mais divertido no Sítio Santa Fé. Venha passar o final de semana num ambiente acolhedor, com campo de futebol e rio com várias piscinas naturais. Você em contato com a natureza. Eventos, festas, finais de semana e camping. Sítio Santa Fé, Estrada Plínio Galvão César, 19.900, Bairro dos Pilões. Telefones para contato: 99793-1036, 99163-0183 e 3125-3634. Ou acesse nosso Facebook, Sítio Santa Fé Pilões. Guia da Programação 690. Se você acha que ouvir música sertaneja de verdade está difícil, ouça Manhã Clube, de segunda a sábado, às 6 da manhã. Clube, falando com você. Atenção, o estacionamento Santa Luzia está alugando uma sala para fins comerciais e também um barracão com 120 metros quadrados, excelente para lavador, oficina mecânica, depósito e outros afins. Os interessados poderão obter mais informações no local, a rua Monsenhor Filipe, número 170, centro, ao lado da Caixa Econômica Federal, ou ainda pelo fone 981 40 6333, direto com o proprietário. De segunda a sexta-feira, das 20 às 22 horas, você tem um encontro marcado com o melhor da música sertaneja raiz. Rancho do Sertanejo. Apresentação: Vandinho Silva, o Caboclinho Feliz. Excelência em sertanejo. Sabia que a Rádio Clube 97,1 FM também está nas redes sociais? Nos acompanhe no facebook.com/Rádio Clube FM Guaratinguetá e saiba sobre as principais notícias de Guaratinguetá e região. Também nos siga no Instagram, @Rádio Clube FM Guaratinguetá. Lá tem muitas novidades para você. Rádio Clube 97,1 FM, a rádio da sua cidade. Alô, amigo do campo, ouça agora. Alô. Alô. Rural, te deixando bem informado. Alô. Alô, Rural. Hoje é segunda-feira, mais uma semana que se inicia. Eu sou o Emanuel Vieira e a partir de agora, chegando aqui no seu rádio para apresentar o Alô Rural. As notícias do campo para você. Alô, Rural. Rural. Quero aproveitar a oportunidade para te desejar uma semana maravilhosa. Uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana de prosperidade e uma semana de muita energia positiva. Vamos iniciando então o Alô Rural. Alô Rural. As informações para o amigo do campo. O número de pessoas ocupadas no agronegócio de abril a junho deste ano foi de 18 milhões, um aumento de 7,9% ante os 16 milhões 730 mil pessoas no mesmo período de 2020, segundo o cálculo do CPEA. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, o avanço foi de 3,6%. O CPEA informa em nota que o período entre abril e junho do ano passado foi quando a pandemia da Covid-19 se acelerava fortemente no Brasil e causava reduções nos postos de trabalho. Alô, Rural. O preço do boi gordo tem registrado queda nas principais regiões produtoras do Brasil na primeira quinzena de setembro. Segundo o analista da Safras e Mercado, Fernando Iglesias, a baixa nos preços ainda tem relação com o caso atípico de mal da vaca louca em dois estados brasileiros recentemente. Após a confirmação desses dois casos, a China suspendeu as exportações de carne bovina no Brasil. Isso gerou um caos para o mercado, fazendo com que os preços caíssem em São Paulo e no Centro-Oeste. Alô, Rural. Na última década, o Brasil se tornou o maior produtor e também o maior exportador de soja do mundo. Este ano, a expectativa é enviar para o exterior um volume recorde próximo de 90 milhões de toneladas. Na outra ponta, a produção tem potencial para superar as 140 milhões de toneladas. E tudo isso tem a ver não apenas com o produtor rural, mas com tecnologia, biotecnologia, pesquisa, sementes, sementeiros e multiplicadores. Tem a ver com a base da cadeia produtiva. Esse foi o Alô Rural. A você e a sua família, um grande abraço, uma boa semana. E eu te encontro amanhã nesse mesmo horário. Tchau, tchau e até lá. Esse foi o Alô Rural. Alô. As informações para o nosso amigo do campo. Alô Rural. Até a próxima. Um bom dia para você. Na Rádio bom. E se o dia seja uma beleza, cheio de alegria, de fantasia, que deseja o pessoal aqui da Rádio Clube. Aumente o volume. Você ouve o melhor do sertanejo. É, tudo que é sucesso toca aqui na sua rádio. Show, é show, é show. Liderança total, audiência máxima. De ponta a ponta, a Clube é a mais ouvida. Clube, tá na Clube. Tá bom demais. Manhã Clube, com Trigueirinho. Estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Olha a hora, gente, já são 7:11 aqui nós vamos indo de madrugada dentro junto com você, né? O dia tá carrancudo, vai clarear mais tarde, né? Agora tá dessa maneira, né? Amanhã se bruscado cedo, depois dá um sol e quente, como diz o mineiro. Ele não faz sol, né? Fala sol e quente. Então, gente, nós vamos até as 8:00 contando história, vou te dar aquela com você, que tá com seu radigato. Obrigado aí pela audiência, não é mesmo? Isso. Então, o Mauro Gradizio, que é o suporte comercial do programa, lá vocês encontram peça para os seus tratores, de todas as marcas, né? Tratores Valmet, Massim Ferro, Ford, grande estoque de disco aralhado, você encontra lá também. E temos lá o trator, o arado, temos a grade, tudo lá também para o seu trator, todas as peças que você precisarem. É na Avenida Rui Barbosa, 935 da Santa Rita, lá com Mauro, Dito, Rico, estão atendendo você no balcão. Se quiserem ligar também, é 3122-3889, 3133-84 e 33. Minhas vistas se escureceram e o final desta vida chegou. Olha aqui, gente, o Nicanor, que é material para construção na Vila Brasil, construindo com você, desde o alicerce até o acabamento, servindo qualidade, preço bom, verdade, maior variedade de madeira, piso, revestimento, porcelanato, tintas em geral, telha, cerâmica esmaltada, cimento, muito mais. Parcelamento no seu cartão de crédito, preço à vista, 10 vezes sem acréscimo. É, com o Nicanor, é na Avenida da Integração, 1420 da Vila Brasil, mais os telefones 3133-1444, 3133-5851. A esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Mas o tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. 7:14 aqui nós vamos de madrugada dentro junto com você. Falando aqui do sítio Santa Fé, no bairro dos Quilões, né? Quer passar seu final de semana no ambiente acolhedor, com campo de futebol, frio com vários pousos, você encontra com a natureza, evento, festa, final de semana, camping, sítio Santa Fé, no bairro dos Pilões, estrada Plínio Galvão César, número 19.900, telefone 997-9310-36, 991-6301-83. Bem merecer. Ter o que somos, ter aquilo que bem merecemos. Então, gente, agora aproveitando, vamos mandar um abraço para o pessoal aqui do Mercadão, o pessoal que está curtindo nós aí, né? Bom dia lá para o Rodolfo e Cota, Sofia, Valentina, Dona Maria Emília, pessoal aí também, né? Angélica, o pessoal do Casa de Carne Alvorada, Bom dia lá pro Rogerinho, a Sandra da sua banca bem montada. O Adãozinho, a Dalva, bom dia também, pessoal do Café do Miro. É, o Baiano, né? Está na escuta junto com nós aqui no Mercadão. Bom dia! Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. 7 horas e 15 minutos na Clube. Se você acha que ouvir música sertaneja de verdade está difícil, ouça Manhã Clube. Bom dia! É show, é show, liderança total, audiência máxima, de ponta a ponta, a Clube é a mais ouvida. Clube! Tá na Clube? Tá bom demais. Manhã Clube, com Trigueirinho. É paixão pra mais de quilômetro, viajando pra Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Conheci uma morena e me deixou amarrado. Deixei a linda pequena, por Deus, confesso, desconsolado. Mudei o jeito de ser, bebendo pra esquecer, 60 dias apaixonado. É, minha gente, agora 7 horas e 16 minutos, aqui nós vamos até as 8 horas da manhã, junto com você, na sintonia da Clube, na 690, a Rádio Clube, a Rainha do Vale, falando com você. Então, gente, eu vou mandar um abraço, pessoal, também lá do Geroneiro, né, tá lá o Ercílio, né, com a sua casa de material de construção, lá ligado com nós. Bom dia também aqui na Vila, Vila Paulista, está lá o Dário Calisto, o João Calisto, né? Está lá também o Lourencinho, a moçada aí, né? Lá também para a Tia Neca, o Jurandir, Tia Nair, que está lá escutando com as orelhas. Bom dia também lá para o Vilela, Dona Maria, o Zé Mineiro, já acordou, tirou o gol do cabo. Bom dia também lá para a Mana Neuza, para o Carlos Alberto, a Mana Zilda, a Mana Rosa, a moçada aí, a Tonha, né, lá da Vila Brasil também, que está na escuta. Mas, e nesses instantes, nós vamos curtir mais música, maestro! João era pobre, mas tinha o sossego e a paz do seu lado. Passou a infância plantando e colhendo e lidando com gado. Ganhou como herança um pedaço de terra que era dos pais. Mas como era jovem, sonhava mais alto em seus ideais. João tinha um sonho de ir pra cidade, formar-se doutor. Na sua inocência deixou o seu ninho no interior. Vendeu seu sítio todinho plantado e seus animais. Pegou sua mala e disse adeus sem olhar para trás. João foi nascido e criado na roça, não tinha maldade. Pensava que o mundo era feito de paz e amor e bondade. Além do dinheiro, levava esperança na sua bagagem. Mas só encontrou o cruel desengano no fim da viagem. Chegando à cidade, João confiava em maus companheiros. E logo adiante roubaram-lhe a mala com todo o dinheiro. De um para o outro passavam a mala. tinha tomado de ódio, de mágoa e pavor. Aquele caipira tirava a vida de um malfeitor. Trancado nas grades, não sabe de onde lhe vem tanto mal. E aos olhos do mundo, João é apenas mais um marginal. E hoje o moço que veio da roça com tanta esperança provou o seu mundo, só fala em maldade, só pensa em vingança. E quando recorda seu sítio, seu ninho, só resta chorar. Seu sonho morreu e seu doce passado jamais voltará. Ai, eu se esqueci. Secou. Manhã Clube é sucesso. Atenção para a hora, pedreiro. É, o galinho tá cantando, o relógio tá marcando 7 horas e 21 minutos na Clube. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. O relógio vai marcando a hora, minuto e segundo. Bom dia, Clube. Manhã Clube, o programa número 1 do seu rádio, com Trigueirinho. Um certo dia fui rever os meus parentes na fazenda Sol Nascente, e a surpresa me esperou. Meu irmão veio dos fundões da casa e me deu um ferro abraço que a nossa mãe deixou. O que pra muitos pode ser até tranqueira, hoje lá na cabeceira, no abajur dele eu fiz. Me faz lembrar a sua luz que me rege, que eu só tinha um terno bege, mas eu era tão feliz. Terno abraça, o calor que hoje me queima, é uma saudade que teima reviver aquele amor. Terno abraça, aquecido pela idade, hoje passa a realidade, só não passa a minha dor. Tempo, vejo mamãe preparando esse ferro assoprando as brasas no tição. Depois passava com carinho e sem preguiça nossas roupinhas de missa, de festa e procissão. Olho esse ferro no abajur e a claridade, sinto as brasas da saudade me queimar o coração. E o pensamento vai passando meu passado no tecido amarrotado de mágoa e solidão. Ferro abraça, o calor que hoje me queima, é uma saudade que teima reviver aquele amor. Ferro abraça, aquecido pela idade, hoje passa a realidade, só não passa a minha dor. Manhã Clube é sucesso. O rádio, mais do que nunca, prova sua relevância e abraça a sociedade com aquilo que o cidadão quer ouvir: a verdade.

demais. De manhã, de tarde, chuva, sol, calor, se for com amor, é bom demais. É bom demais. Não tem preconceito, qualquer hora aceito, de todo jeito, é bom demais. A semana inteira não tem canseira, eu quero. É, minha gente, agora 7h30, né? 7h30, estamos aí chegando perto das 8 horas da manhã. Mas ainda vamos contando a história do Boteco da Viola, levando a música sertaneja até você. Você que está aí do outro lado curtindo. Obrigado pela audiência. Muito bom dia! Muito mais, quanto mais a gente faz, o trem é bom, é bom. Então, gente, nosso amigo de Cruzeiro, que está escutando na Casoreia, né? Está lá o Tião da Folia, o Tião Congada, Dona Inês do Prado. Está lá também o Magrão de Cruzeiro, o Pelé, né? Muito bom dia também. Lá para o taxista, o Fabiano, que está na escuta também, aproveitando, mandando para a Dona Isaura, está lá o seu Paulo Roberto, JB de Cruzeiro, é o Carlinho do Embaú, a Mauri e também o Edmilson, né? Bom dia para todos vocês aí que estão curtindo. Então, obrigado pela audiência. Mandando um abraço também para a dupla sertaneja, que é o Ferreira, nosso amigo Ferreirinha. Bom dia! A semana inteira não tem canseira, eu quero mais. Se pintar uma extra bola na sexta. Pois é, aqui em Cachoeira Paulista tá lá o Tião do Bar, né? Tá lá os pessoal amigo dele lá que escuta com as orelhas. Tá lá o Ligabo também, né? É o presidente do Sindicato Rural de Cana. E sempre esteve aqui em nosso programa, né? Ligado, muito bom dia para todos aí de Cana, de Cachoeira Paulista, pessoal de Lorena, bom dia! Quanto mais, muito mais, quanto mais a gente faz, o trem é bom demais, o trem é bom demais, quanto mais, muito mais. É, meus amigos lá do Pingo de Ouro que estão escutando com as orelhas, né? Tá lá também, né? O seu Benedito Barreiro, bom dia, Dona Maria. Tá lá também o Braio da Saega, aquele que toma um café cai para trás. Tá lá o Braio, Dona Lenice, bom dia também. Seu Merélica, Dona Sebastiana, o Dilon, Dona Neuza, né? Tá ligado com nós também. Bom dia lá pro Pirilã, pro Dona Fátima, bom dia para todo aí. É, lá pro Ponei, né? Alô, Ponei, já te acordou, te logo do cabo, tá lá o Ponei, o Henrique e a Ana Maria também, com o rádio ligado. Obrigado pela audiência. Bom dia! Acertando os ponteiros. Hora certa, hora certa. 7h32 já na clube. Aqui tá bom, mas só falta você. Aqui tá bom, mas só falta você. Manhã Clube, o programa número 1 do seu rádio. Manhã Clube, com Trigueirinho. Tá voltando um cadinho só para daqui a pouco, né? 7h33, nós vamos curtir mais música. Maestro, é com você! Em Mato Grosso, sertão cuiabano, vive a boiada ali nos pantanais. Apareceu um rapazinho pobre, que neste mundo vivia sem paz. E foi chegando na fazenda estrela, do seu Timóteo, grande fazendeiro, que vendo aquele sorriso criança, chamou Joãozinho pra seu companheiro. Menino alegre de grande talento, ali vivendo na lida de gado, foi revelando em muito pouco tempo ser boiadeiro dos mais afamados. Foi transportando o gado pro sertão, bom laçador e grande berranteiro. Foi na cidade de Ponta Porã, ele arranjou seu amor primeiro.

Manhã Clube é sucesso. Sabia que a Rádio Clube 97,1 FM também está nas redes sociais? Nos acompanhe no facebook.com/Rádio Clube FM Guaratinguetá e saiba sobre as principais notícias de Guaratinguetá e região. Também nos siga no Instagram, @Rádio Clube FM Guaratinguetá. Lá tem muitas novidades para você. Rádio Clube 97,1 FM, a rádio da sua cidade. Guia da Programação 690. Se você acha que ouvir música sertaneja de verdade está difícil, ouça Manhã Clube, de segunda a sábado, às 6 da manhã. Clube, falando com você. Atenção, o estacionamento Santa Luzia está alugando uma sala para fins comerciais e também um barracão com 120 metros quadrados, excelente para lavador, oficina mecânica, depósito e outros afins. Os interessados poderão obter mais informações no local, a rua Monsenhor Filipe, número 170, centro, ao lado da Caixa Econômica Federal, ou ainda pelo fone 981 40 6333, direto com o proprietário. Sábado, das 8 às 10 da manhã, na Clube FM 97,1, Revista 97. Apresentação: Valdemir Barbosa. Informação e música. De hora em hora, você bem informado. Notícias da hora. O Bolsa Família receberá na próxima semana a sexta parcela do auxílio emergencial. O Ministério da Cidadania já divulgou o calendário de pagamento da sexta e da sétima e última parcela do auxílio para os inscritos no programa. O auxílio emergencial está sendo liberado conforme a composição familiar. Quem mora sozinho receberá R$150. As famílias com duas ou mais pessoas receberão R$250. E as mulheres chefes de família receberão R$375. Por já receberem uma renda do governo federal, os beneficiários do programa Bolsa Família que optaram por receber o auxílio emergencial, ou seja, o valor era mais vantajoso do que é pago pelo programa, receberão a sexta parcela a partir da próxima sexta-feira, 17 de setembro. O pagamento do Bolsa Família será depositado na conta Poupança Social Digital, sendo possível fazer a movimentação no Caixa Tem. No entanto, também podem retirar o valor quando quiserem. O saque está disponível em todo o caixa eletrônico ou nas agências da Caixa e casas lotéricas. Notícias da hora. Um bom dia pra você. Rádio Clube. Tudo de bom. E se eu te desejo? Uma beleza. Cheio de alegria. De fantasia que desejo pessoal aqui da Rádio Clube. O melhor do sertanejo. Ah, essa é minha clube. Essa é a minha clube. Essa é a nossa clube. Manhã Clube com Trigueirinho. Beijos que eu te dei, daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus. sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Olha a hora, gente, tá voltando agora só 14 minutos para as 8 horas da manhã. Nós estamos daqui de madrugada dentro contando história para te dar viagem com você. Você que está na sintonia da Clube, muito obrigado pela audiência, né? Vamos até as 8 horas juntos e lembrando que amanhã tem mais, sim. Sejas feliz com o teu amado. Já sabe que aqui nós temos aí o suporte comercial do programa, que é o Mauro Agrodízio. Mauro Agrodízio é peça para tratores, valmetes, massa em ferro e muito mais. É lá na Avenida da Integra, Avenida Rui Barbosa, 935, na Santa Rita. Sorte, siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso. Agora, o indicador material para construção na Vila Brasil, né? É, com maior variedade de madeira, piso, revestimento, porcelanato, tintas em geral, muito mais. Facilita os pagamentos no seu cartão de crédito. É na Avenida Integração 1420 da Vila Brasil. Acerte com a gente. Hora certa. 7 horas e 42, 48 minutos na Clube. Manhã Clube com Trigueirinho. Eu tava pescando peixe debaixo de um pé de imbira. Peguei 200 dourados e 400 traíras. E ainda escapou peixe que até hoje me admira. Num canudo de Taquara eu achei uma abelheira com 15 guampas de mel e 14 arrobas de cera. Eita, nós, olha aqui, nós temos aí o sítio Santa Fé, no bairro dos Pilões. Se passar seu final de semana no ambiente acolhedor, com piscina natural e muito mais. Estrada Plínio Galvão César, número 19.900. O que mete medo é bom, isso é bom, barbaridade. Olha aí, gente, agora são 7 horas e 49, 50 minutos, já está faltando 10 minutinhos só para as 8 horas da manhã. Então, nesses intervalos, nós vamos de música, maestro. Hoje eu vou na sua casa, me espere no portão. Coração desarrumado, como dói a solidão. Juro que me arrependi, falta você perdoar. Não aguento essa saudade, esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, eu já procurei a outra pessoa, vê se não briga comigo. Se você ama, perdoa. Que me arrependi, falta você perdoar. não aguento essa saudade. Esse amor vai me matar. Sou passarinho que voa, querendo voltar pro ninho. Na escuridão da noite, bem longe dos seus carinhos, eu já procurei abrigo nos braços de outra pessoa. Esse não brinca comigo. Se você ama, perdoa. Esse não brinca comigo. Se você ama, perdoa. Manhã Clube é sucesso. Se você acha que ouvir música sertaneja de verdade está difícil, ouça Manhã Clube. Chegando que é final de mais um Manhã Clube, vamos tirando o time de campo e indo-se embora, lembrando que amanhã tem mais. Pra ele ficar sabendo que de amor não faço conta. Olha aqui na produção do programa, na direção geral da família Sanino e também na supervisão de Ricardo Zambrana. Ai, meu amor, meu bem, não vai, se você for, eu vou também. Olha aí o trabalho do som do Aquarius, mixagem dele, do companheiro Nelson Silva, Nelsinho Madrugadeiro, muito bom dia. Você diz que não vai mais, eu também já resolvi. Desde as 6 horas até agora na apresentação deste amigo de vocês, foi eu, Trigueirinho. Muito obrigado a todos que nos acompanharam, desejando a todos meu bom dia, até amanhã, se Deus quiser, para todo mundo. Tchau, gente, tchau, tchau, tchau. Este foi mais um programa da Clube Cidade. Manhã Clube, um jeito gostoso de você começar bem o seu dia. Identidade Clube, ZYK 588, 690 kHz. Onda Média Rádio Clube, 97 FM ZYD 917. Esse é o sistema Clube de Rádio.